uma reformulação no seu elenco. Jogadores também mais badalados, casos do Zé Roberto e também do Kleber Gladiador, esse já no estaleiro há bastante tempo, podem deixar a equipe gremista. Vamos falar então do Brasileirão, a competição que resta para o Grêmio agora nesse primeiro semestre, já que foi eliminado então da Libertadores. O Grêmio então tem 7 jogos antes dessa parada para a Copa do Mundo. Primeiro jogo que vocês já anunciaram contra o Santos na Vila Belmiro. O Grêmio que tem um retrospecto com o Santos de 57 jogos nesse Campeonato Brasileiro, 25 vitórias santistas, 18 empates e 16 vitórias do Grêmio. O Santos marcou 77 gols e o Grêmio 53. Há 4 jogos o Grêmio não vence. Os 3 últimos jogos, uma curiosidade, 3 empates por 1-1 e uma derrota por 4-2. A última vitória do Grêmio foi em 2011. Curiosamente, na Vila Belmiro, que é a dupla Grenal, tem um histórico de não conseguir vitórias. O Grêmio conseguiu vencer na Vila Belmiro 1-0, gol de Escudeiro. Na época, o técnico era o Celso Rotti. Só confirmar os outros jogos, então, do Grêmio até essa parada para a Copa do Mundo. O Grêmio também pega a Chapecoense no dia 11 de maio. No dia 18, o Grêmio recebe o Fluminense e recebe também o Botafogo no dia 21. No dia 24, o Grêmio vai, então, até o Morumbi pegar o São Paulo. No dia 28, vai enfrentar o Sport. E no último jogo, antes da parada, no dia 1º de junho, o Grêmio recebe o Palmeiras. Tricolor, que é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro, com 3 pontos. E o Santos, seu adversário, é o 12º, com 2. Só lembrando a campanha dos dois times, o Grêmio perdeu na estreia para o Atlético Paranaense por 1-0 e venceu o Atlético Mineiro com seu time de reservas. O Grêmio com reservas venceu por 2-1. Já o Santos empatou seus dois jogos, empatou o primeiro jogo em 1-1 com o Sport e também no último final de semana empatou com a equipe do Coritiba 0-0. Passar então as possíveis escalações das duas equipes para o confronto de amanhã às 18h30. O Grêmio, então, o Santos vai com Aranha, Cicinho, David Braz, Jubal, Emerson, Arouca, Alan Santos, Cícero, Gabriel, Thiago Ribeiro e Leandro Damião. Esse é o provável time que o Oswaldo de Oliveira mandará a campo. Quanto o Grêmio também já está definido, apenas uma dúvida. O Marcelo Groy no gol, Pará, Werley, Pedro Jeromel e Wendel, Edinho, Riveros, Zé Roberto ou Rodriguinho. Rodriguinho, que tem entrado muito bem, já colocou essa pulga atrás da orelha aí do Anderson Moreira. Essa é a dúvida do Grêmio, talvez é Roberto ou também o Rodriguinho. Dudu e Luan, e na frente o Barcos, tão criticado o Barcos, mas na minha opinião foi o melhor jogador do Grêmio nos 90 minutos e depois fatalmente acabou perdendo o pênalti, como muitos craques já perderam pênalti, inclusive em Copa do Mundo. Só para citar dois aí, o Zico e também o Roberto Baggio. Perder pênalti é uma coisa que acontece, né? A gente a torcida do gremista, de toda maneira, deve ter ficado muito triste, mas é uma coisa que acontece no futebol. O Barcos, na minha opinião, fez um belíssimo jogo contra a equipe do São Lourenço, mas acabou errando o pênalti e isso ficou marcado. Então são essas informações então do Tricolor, que amanhã encara o Santos às 18h30 da tarde. Então... Tá certo então, André. Muito obrigado pelas informações do Tricolor da Capital. E agora 1h05. Este foi o programa Radar Esportivo. Mas antes de encerrar o programa, eu gostaria de pedir desculpa, porque a gente anunciou a reportagem sobre o grupo da Copa do Mundo. Nós não teremos, devido àquele debate extenso que tivemos sobre os 20 anos da morte do Ayrton Senna. Essa reportagem virá no sábado que vem, com a outra reportagem. Teremos duas reportagens sobre os grupos da Copa, para você melhor acompanhar, você que acompanha o Radar Esportivo, para você entender um pouquinho melhor quem são essas seleções que virão para o Brasil disputar o caneco no mês de junho. Agora, 1h05, este foi o programa Radar Esportivo de hoje, que teve a minha apresentação Victor Cardoto e do meu colega Júlio Desordi. Na produção, André Alves, Bernardo Zamperetti, Eduardo Simeone, Guilherme Porto, Lucas Delgado, Marina Fortes, Nicolas Lira, Rodrigo Thiel, Vanessa Oliveira, Vinícius Santos, Wagner Freitas e William West. A edição foi dele, Rodrigo Thiel, e a técnica de Renato Molina. Equipe grande, não, Júlio? Tá grande a equipe. O Radar Esportivo tem a orientação da professora Viviane Borelli e do diretor de programação, Milton Oliveira. Siga-nos no twitter.com/radaresportivo ou mande um e-mail para radaresportivofsm@gmail.com. Não esqueça que na quarta-feira, às 5 da tarde, tem Radar na Rodada, debatendo tudo sobre o meio de semana do futebol. E também na quinta-feira, no mesmo horário, Radar na Copa, né? Fique ligado. Debatendo os grupos da Copa. O Radar Esportivo volta no próximo sábado. Até lá. Tchau.

Educação de qualidade é um direito de todas as crianças e jovens do Brasil. Todos pela educação. A expressão da italianidade no seu rádio. Benedetta Italia. Benedetta Italia. Toda terça, 10 da noite, na programação da Universidade AM, com inserção alternativa no domingo, 8 da manhã. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta. E agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde, começando hoje, dia 3 de maio, mais um Santa Demo. Santa Demo saindo da sua primeira semana de abril de testes e entrando já no segundo mês. Comprovando que tá dando certo, né? Esperamos, né? Ou não, também, mas a gente, pelo menos, a gente consegue fazer um trabalho bom para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Universidade. E para quem ligou o radinho hoje, percebeu que a trilha tá meio exótica. Exótica pro Santa Demo, assim, que a gente tá mais acostumado a tocar hardcore. Eu acho que é exótica porque a gente nunca tocou ele, o GOG, o querido rapper de Carazinho aqui do Rio Grande do Sul. Não, Carazinho não, desculpa, Sobradinho. Sobradinho, que a gente tocou também em homenagem a uma das influências do cantor que faleceu, o Magrão, o El Magro. E o programa de hoje a gente vai tentar fazer uma homenagem a ele, trazer músicas do EP dele de 2000. Só que primeiro, vamos me apresentar, né, também. Ah, é? Vamos dizer quem é que tá falando aqui, né? Eu sou o Leonardo Cortez e aqui do meu lado está a querida... Laísa Sartiglia. Então, seguindo, nós temos a edição de Laís Batiste, o Lazinho, temos... na técnica, Renato Molina. E nós temos lá de zoeira, nas redes sociais, o nosso querido Gabi, Guilherme Gabi. Beijão, querido. Então, aqui ainda vamos apresentar nossas redes sociais. Acompanhe pelo facebook.com/santademo, pelo twitter.com/stademo. Acompanhe também pelo nosso blog, ufsm.br/santademo. Ou, quem quiser ir mais direto, é o WordPress... Pelo WordPress é santademo.wordpress.com. E nosso e-mail que a gente está respondendo. A gente responde. A gente respondeu, a gente sempre responde. Com algumas demoras de vez em quando, mas a gente responde, que é santademo800am. Não, até @gmail.com. Com demoras até que a gente não está fazendo. Mas bom que acho que não teve críticas nele. É, talvez o pessoal não tenha se ligado no e-mail para mandar as críticas ainda, né? Tá. Então, seguindo, a gente já comentou que a nossa trilha da semana é o GOG, o álbum Prepare-se. Prepare-se. O álbum Prepare-se de 98. Que é, como a gente disse, é uma das influências do rapper Magrão, que infelizmente faleceu no último mês. Então a gente resolveu fazer uma compilação de coisas sobre ele para tratar nesse programa, além de outras reportagens, outras bandas que a gente vai trazer no programa. Bom, então pra gente falar primeiro, nosso primeiro quadro vai ser só em homenagem ao Magrão e a gente discutir o que ele fez. O Magrão, o Igor Gomes, ele era um rapper do bairro Alto da Boa Vista, aqui de Santa Maria. E ele é conhecido por ser um dos cofundadores, um dos fundadores do Co-Rap e também ser um dos grandíssimos ícones e vencedores da Batalha dos Bombeiros aqui de Santa Maria, que acontece na Praça dos Bombeiros. O Magrão, ele só lançou um EP chamado Rap Nacional Santamariense, que esse álbum é de 2010. Posso estar enganado, mas é de 2010. Ah, então eu falei errado. O quê? Eu falei 2000. Ah, não, 2000. Pode ser até condizente, né? Porque tem uma música do... Tem uma música dele que tem um sample do Catinguelê. Aí tem bem no fundinho, toca a música Lua Vai e depois toca pro repente dele. Mas em comentários à parte, assim, é um rapper excelente. Um rapper totalmente... Um rapper que eu gosto de... Que eu gosto de ouvir aqui em Santa Maria. Não que não tenham outros, assim, mas... Foi o que eu acho que é bem parecido com o rap que eu gosto de ouvir. Aquele mais com melodias, com samples tratados. Não só a mensagem, mas ter um refinamento nas músicas e também nas letras. E também, sem contar do engajamento social que o Magrão teve. Ele ia em assentamentos do Sem Terra, ele participava das manifestações contra o aumento da passagem, movimentos estudantis em geral. Ele era um cara engajado tanto na música quanto no social. Então essa semana a gente, aqui no Santa Dema, a gente resolveu fazer uma mini campanhazinha, assim, em homenagem a ele. A gente fez algumas imagens pro Facebook, e acho que para relembrar como a gente trata da música aqui em Santa Maria, a gente não pode deixar passar, principalmente uma pessoa que foi um ícone e foi uma figura tanto em questão de manifestação quanto de mudança, principalmente na música, que acho que ele marcou. Acho que só citar o Correp, dele ter sido um dos membros fundadores, já é um grande feito. Tanto é que quando a gente compartilhou a foto, foi terça, até sexta, adquiriu 4 mil de alcance no Facebook. O que conta, assim, não é só pessoas que passaram só na foto, também curtiram a arte, curtiram a homenagem, compartilharam a homenagem no Facebook, o que mostra que o legado do Magrão continua vivo. E ainda tá. E ainda tem a página do Facebook dele sempre agora emanando dessas homenagens e dessas evocações dele póstumas. Porque, sem dúvida, ele foi um grande rapper. E ainda não sabemos também como é que foi a morte dele. Eu não sei se eu quero acreditar nisso, né? Se ele foi só afogado, mas esperamos que sim. Não vamos entrar em questão da morte. Esperamos que ele teve uma boa vida, então que ele tenha um bom legado aqui e onde ele estiver. Então, bom, acho que a gente pode seguir com algumas musiquinhas dele, não vamos nos emocionar demais. Tu quer chamar as músicas? Então, na sequência agora dessa pequena homenagem ao Magrão, a gente vai tocar Deixa Eu Cantar, seguido de Hoje Sei Lá, Não Vai Achar Seu Dom na Fonte e Poesia Marginal. Então, são as músicas desse EP dele. Então, vamos tocar uma ali, não? É bem mais fácil falar da dor, é bem mais fácil que falar do amor. Dá mais ibope, chama a atenção dos parceiros do mundão, né não? Tô consciente no presente, reeditando futuras palavras. Seguem nascendo da alma pra esse mundo. Olhares de preconceito, jamais vou mudar meu jeito de black. Guia no peito, é o rap, o som dos pretos, moleque. Fazendo lock, parafuso e entra no pop. Van Gogh, pintando os murchakes, persudos que choque. Românticos e poetas recitando improvisos, zumbi. E acute um rap se hoje estivesse vivo no material. Tá vivão no espiritual, e nessa instrumental segue o ideal de luta. Mostrando o contingente que as quebradas tem e que prova que todo periférico é uma pedra preciosa. É compromisso, não é viagem. No ar da merda vai ser rimando também. Mas ninguém tá à venda, nem por 1000%. Sigo na ideia com Gog, tá nas perifas o talento. Quem que disse que o caráter tem a ver com a conta bancária? Que os amores são provados com doces e flores, e que eles são melhor que nós porque mora nas dores. Na moral, eu nem fico pensando, ligo o som e saio rimando. Afinal, a lágrima é igual quando todos choramos. Todos choramos, olha só, isso aqui é do povo. É a soma de vários povos dividido entre o nosso povo. Tá tentando virar o jogo, se for pra ser redundante eu nem paro pra te escutar. Coloca um CD do Bezerra e deixa eu rodar. Deixa eu rodar, deixa eu rodar, deixa eu rodar. então me deixa cantar. E se gostou a mão, vai cortando o ar. Vou me expressar pra atrair boas vibrações. São muitas sensações, eu quero todas, principalmente as boas. Então me deixa cantar. E se gostou a mão, vai cortando o ar. Vou me expressar pra atrair boas vibrações. São muitas sensações, eu quero todas, principalmente as boas. Não vai achar seu dom na fonte, que é boca do monte. Cidade central, buraco astral, vento monte. É tudo nosso hoje, gente inteligente reunida, uma pira e vários. Não vai achar seu dom na fonte, que é boca do monte. Cidade central, buraco astral, esquenta um monte. É tudo nosso hoje, gente inteligente reunida, uma pira. É a mistura, vontade de gritar e é uma loucura. Onda sonora invade o tímpano e traz a cura pra doença global, tô ligado. Cérebros congelados, humanos desconectados, mundo globalizado, Jesus por todo lado. Palavras que acalmam acompanhadas de uma punhalada pelas costas. Amigos virtuais, suas intenções opostas. Olhos pra frente, porque sei que atrás vem gente. Com ódio, com rancor a mil, serrilhando os dentes. Quem pensa diferente, sonha em fugir daqui. Cidade da mentira, coquetéis, festa, zumbis, negativo. cê sabe bem, indivíduo. Não troco meu talento por carro ou apartamento, pois sei o que represento. Preto, a perifa e só. Oh, é do interior, bancando SP. Sou gaúcho com muito orgulho. Quem comparar o meu som vai se fuder. Não vai achar seu dom na fonte, que é a boca do monte. Cidade central, buraco astral, vento monte. É tudo nosso hoje, gente inteligente reunida, uma bira e vários. Não vai achar seu dom na fonte, que é a boca do monte. Cidade central, buraco astral, esquenta um monte. É tudo nosso hoje, gente inteligente reunida, uma bira. Ah, maluco, aqui não é só problema. Tem gente humilde, carinhosa e muito verdadeira. Sim, tem alguns que roncam o carro pra chamar atenção. Mas piá é piá em qualquer lugar do mundão. Valorizo os meus amigos sem fingir são quem são. Praticamos sem teoria e no final fica bom. No APV ou no calçadão, um trago sem camisa, tênis e bermudão. Ainda mais se tá calorão. Gastei o dinheiro do passe no DCE pela Venâncio Apezão. Jão do meu lado, não, não. Quem critica a nossa city vai embora então. Aqui tem gente que se mexe, se puxa contra os filha da puta. Tamo junto se a causa é justa, organizar pra luta. Homem e mulher, por esses cantos já era. Pão e mortadela, cada rua é uma artéria. Nós somos o sangue, essa é minha gangue. Ouve aí, curte aí, deixa rolar, aperte o play. Obra de fuga da mesmice, rap nacional, Santa Mariense. Santa Mariense. Não vai achar seu dom na fonte, que é boca do monte. Cidade central, buraco astral, vento monte. É tudo nosso hoje, gente inteligente reunida, uma pira e vários. Não vai achar seu dom na fonte, que é boca do monte. Cidade central, buraco astral, esquenta um monte. É tudo nosso hoje, gente inteligente reunida, uma pira. Não vai achar seu dom na fonte, que é boca do monte. Cidade central, buraco astral, esquenta um monte. É tudo nosso hoje, gente inteligente reunida, uma pira e vários. Não vai achar seu dom na fonte, aqui é a boca do monte. Cidade central, buraco astral, esquenta um monte. É tudo nosso hoje, gente inteligente reunida, uma pira e vários. Não vai achar seu dom na fonte. Faço rap porque acredito num começo com outras verdades. Riscos simples que me fazem fugir da maldade. Injetando autoestima no povo do gueto. Com poesia marginal que em alguns bota medo. Sem glória na história do neguinho do pastoreiro. Novos lanceiros negros forjados pro combate. Com boneca, alça larga, alto-falantes de 5 mil watts. É correria, nos pede atitude, respeito. A cada letra são canções, emoções, recomeços. Quem disse que a perifa existe pra engordar a estatística? Nossa cultura é a prova que isso é mentira. Enquanto os boys tomam Heine, cheiram cocaína, enriqueço vocabulário criando umas rimas. O nosso palco é a rua, sem nenhum equipamento. Mas quem colar vai se afogar em meio ao talento. É movimento, cultura popular 100%. Doente do pé é quem não tá aqui dentro. Ouvindo a rima, apreciando a ginga no break de chão. Ou fazendo improviso na esquina junto com os irmãos. Rap pra mim é isso, não olhar só pro umbigo. Achar o que tá perdido, lutar pelo coletivo. Revolução através das palavras, são as minhas armas, vozes explodindo nas caixas, pobres indo pra batalha, punhos quebrando espadas. Nossa união preocupa canalhas que querem a nossa desgraça. Mas o rap nunca para, é a voz que exalta as quebradas. Se isso aqui é um crime, então pode me prender. Se isso aqui é um crime, então pode me prender. Se isso aqui é um crime, então pode me prender. Pode me prender, me calar que eu quero ver. Se isso aqui é um crime, então pode me prender. Se isso aqui é um crime, então pode me prender. Se isso aqui é um crime, então pode me prender. Pode me prender, me calar que eu quero ver. A missão é gravar com alta qualidade. Nossa gente é VIP, o palco é esperi da cidade. Libera a entrada pros manos da leste. Sul, norte, tão aqui os da west. Os cara vende a pé de bike, busão, pensamento pra frente. As mina pega o microfone com rima inteligente. Tem algumas que não manda a letra, mas representa com a beleza. Também tá valendo, com certeza. Tô junto, trago meu som, meu suor, minhas crenças. Uma palavra de apoio alimenta. Quem escuta, cria força pra seguir na luta. E a gente anda em direção ao final mais lindo. Nossos sonhos são a tinta que escreve o livro. Nas quebradas somos espelhos pros piazinhos que querem estudar e seguir outro caminho que não tem a ver com armas, ou ódio, que não tem a ver com mortes, velórios. Tem a ver com sorriso, alegria, conhecimento, orgulho e amor. Óbvio, talvez seja uma utopia pensar assim, mas eu nunca vou deixar de regar esse jardim. E é só uma chance que eu preciso e nada mais pra chegar até você, levando a cultura de paz. R.A.P. R.A.P. R.A.P. R.A.P. Se isso aqui é um crime, então pode me prender. Se isso aqui é um crime, então pode me prender. Se isso aqui é um crime, então pode me prender. Pode me prender, me calar que eu quero ver. Se isso aqui é um crime, então pode me prender. Se isso aqui é um crime, então pode me prender. Se isso aqui é um crime, então pode me prender. Pode me prender, me calar que eu quero ver. Então vocês acabaram de ouvir algumas músicas do Magrão, que foi Poesia Marginal, antes Não Vai Achar Seu Dom na Fonte, Hoje Sei Lá e Deixa Eu Cantar, que são as músicas que a gente escolheu para homenagear o Magrão hoje, mas ele volta. Então, ele volta nas nossas memórias, né? Não, não, a gente tem mais um bloquinho. Ah, tá. Sim. Não é à toa. Mas agora nós temos outro bloquinho para não dar uma inovada. Nós temos o garagem. Uhum. Então. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! Você não é você, você é simplesmente isso. É sujo, é podre, é lixo. Tem mais, muito mais pra ouvir. Essa frase aí aumentou meu ego agora. Me senti uma pessoa muito boa. Você, agora. Né? É, também aquela coisa sutil do Gog, né? Mas enfim, você não é simplesmente você. Agora o pessoal deve ter percebido que a gente não tá mais chamando as vinhetas. A gente tá mais profissional. Mas... A gente já tá profissional pelo site. E vão ter mais novidades profícias que espero que a gente consiga também. Torçam pela gente. Não sabemos a pelo cara que, do mas... Molina, tá, gente? Não sabemos pelo que, mas, a gente... mas torçam. Então tá, vamos comentar das bandas que a gente trouxe hoje pro garagem. Esses barulhos de papel não são nem um pouco profissa. Primeiro tem a The Alchemists, que se apresentou essa semana em Santa Cruz. A banda tá com um tour aqui pelo Rio Grande do Sul. Começou no dia 30, que fez um show na... Tá, eles estão... Vou começar a comentar aqui só no Rio Grande do Sul. Eles fizeram o dia 1º show em Porto Alegre, dia 2 em Santa Cruz. E hoje eles têm show em Canoas. Uhum. Então, eles são uma banda de... Volta Redonda, de Volta do Redonda. Rio de Janeiro. É, eles começaram lá, mas vamos comentar aqui no Rio Grande do Sul. Um som bem bom também, que até o Zaca, o amigo da Laís e da Andressa, tava compartilhando as fotos do show no perfil do Facebook dele. Abraço, Zaca! A banda tem um novo disco, que é de 2012, que é Sunny Days, bem massa as capas, eu acho bem massa a parte artística deles. Que também tá disponível no Bandcamp deles, é thealchemists.bandcamp.com. Então, e a segunda banda que a gente trouxe é a Buster, que é da Bahia. Ô, gente. Mais especificamente, fazendo Salvador. Fazendo um hardcore skate punk da Bahia. Tá, mas eles não têm eles não têm sotaque. Eles falam em inglês? É. Todas as músicas em inglês, aí imagina. Trying anyway, split for a moment. Vamos deixar isso pro Caetano. A banda é formada pelo Diego Gomes, pelo Diego Pereira, Rodrigo Velasquez e Thiago Nogueira. E eles têm um EP lançado em 2011 chamado Choosing Direction. E eles também foram citados numa coletânea com a música, uma coletânea de música independente com a música No Self Respect. A banda é de 2013 e eles estão seguindo em frente. E também tem a página do Bandcamp deles. É, eles têm mais space. Só pesquisar Buster, B-U-S-T-E-R, Band, assim, é fácil. Uhum. E acha eles. Então a gente trouxe essas duas bandas e nós temos aqui algumas musiquinhas deles. Primeiro a gente quer vai citar? Citar, então, meu bem. Tá, então tá. Vamos citar. Vamos tocar, então, primeiro Tonight, da Alchemist. Depois a gente vai tocar Little Town, também da Alchemist. E as músicas da Buster são Trying Anyway. E a última música, que é da Buster, é Split for a Moment. Então, toca aí, Molina. Yeah. você. Você é simplesmente isso. É sujo, é podre, é lixo. Tem mais, muito mais pra ouvir. Muita coisa louca pra sua cabeça. O pessoal adorou essa rima aí, né? É que é um remix. Ah, é um remix. É que nem o Daft Punk. Isso é sempre a mesma parte. É um... Não, tá, deixa. Então, seguindo aqui com o Garagem, que acabou de tocar, da Buster, Sleeping for a Moment, Split for a Moment. Eu já tô meio... Sleep for a Moment. É o meu inconsciente falando. Depois, Trying Anyway. E antes da The Alchemist, Little Town e Tonight, falei certo, né? Então agora nós temos um profundezinho aí. Resgatarei todos os espíritos do mal e os trarei para a terra das profundezas. Chegando meio easy aqui, né? O Profundezinhas é apelido, né? Porque é uma parceria quase do Robert Johnson. Na querida cidade de Encruzilhada do Sul, Crossroads. South Crossroads. Não seria massa um festival aí? Imagina, festival de blues em Encruzilhada do Sul. Fica a dica, pessoal de Encruzilhada do Sul. Eu tive essa ideia uns cinco meses atrás e falei pra ti até. Sim. Fica a dica, pessoal, eles estão perdendo, a Câmara do Comércio está perdendo dinheiro em investir num festival de música, de blues. Obrigado pelas palmas. Vou até levantar a plaquinha aqui, que a gente tem aplausos, né? Ó. Que enfático foi isso, né? Bom, mas até a gente falou isso porque o Profundezas é sobre blues, né? Não é? Profundezas? Sim, eu tava olhando aqui no computador. Que ele tá muito empolgado, mas agora eu não sei se ele vai conseguir ouvir. Tá, a gente vai tocar pra ti, não ouviu. Por quê? Acho que ele não vai conseguir ouvir o Sweet Sound Tennessee que a gente pretendia tocar de surpresa ali. O Alan Menche? Por que que ele não vai conseguir? Ah, acho que ele conseguiu agora. Ah, tá. Então vamos prosseguir com o programa. Viu aí, ó, interligados assim, direto no programa. Vocês podem ler as suas mensagens aqui. Alguma novidade lá pra ti que mora em Caçapava, sei lá. Só a gente não ia tocar, como é que é, musical J... Como é que é aquela bandinha? Que bandinha? MT. Que é isso, cara? É uma bandinha. Feliz aniversário. Ah, sim. Tá, não, esquece. Vamos seguir aqui com Profundezas. Esquece. Tá, vamos... Hoje o Profundezas, que foi produzido pela nossa querida Carol de Davi. Que não está aqui, infelizmente, mas ela fez o nosso Profundezas. É sobre o bluseiro T-Bone Walker. Foi uma grande referência pro blues e pros roqueiros que surgiram na sequência. O nome dele completo não seria T-Bone, é Aaron Thibault Walker. Pior que combinou, Thibault é um sobrenome francês. Nasceu em Linden, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Em 1910, então é um... É lá, no Arco da Velha, do blues. Ele é citado como referências para B.B. King. Também ele tem músicas... A música Storm Monday, regravada pelo Eric Clapton pela Etta James. E é referenção, muita referência do Jimi Hendrix. A postura dele em palco também acabou influenciando muito o Hendrix. O B.B. King falou assim que foi o T-Bone Walker que fez começar a ter esse gosto pelo blues. E até ao mesmo tempo ele consegue sempre ouvir na cabeça dele o Storm Monday, que é feito pelo T-Bone Walker. Acho massa esse comentário que ele fez. E uma coisa que eu acho muito interessante do T-Bone Walker é que ele aprendeu a tocar sozinho, né? Sim. Agora esqueci o nome da palavra. Pessoas... Autodidatas. Autodidata, uma coisa que eu não sou pra nada. Aprendeu a tocar guitarra, não, banjo e ukulele. Não se sinta assim, olha. Tá. Eu te fiz uma motivação agora. Mas não, tu pode ser autodidata. Todo mundo é. Em alguma forma. Talvez não existam autodidatas. Assim... Eu vou pilhar as coisas. Deu. A gente tá muito anárquico aqui hoje. Então, vamos seguir. O T-Bone Walker, que eu comentei, ele foi referência para o Jimi Hendrix, mas infelizmente ele morreu em 75. E ele está enterrado no estado da Califórnia, para quem quiser encontrar. Mas fica aí a dica, um cara que... Só para pensar que esses destaques da música não surgiram do além, assim. Tem sempre gente volta. Eu acho que talvez uma próxima dica foi as referências do Bonzo. Pois é. Que tem... Talvez no próximo programa traga com profundezas. Não vou citar agora. Mas, então, nós temos duas musiquinhas aqui do T-Bone Walker. Pra parar de porra bloquear. Primeiro é Going to Chicago, que é uma música gravada por ele mesmo. E depois, uma versão do Allman Brothers e do Eric Clapton de Stormy Monday, que foi a música que a gente comentou que foi bem, bem regravada. Então, vamos tocar aí, Molinão. Tend to be. She's at home with the mama, but my baby's on my mind. She's at home with the mama, but my baby's on my mind. Every time I see my baby, just can't keep her crying. We'll be right back. call it Stormy Monday. Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Thank you.

Bem que tu poderia também falar, né? Fala o nome da banda. Aqui. Fala o nome da banda, pelo menos. Suicide Tendencies. Errei, né? Hã? Suicidal Tendencies. Ah, tá, Tendências Suicidas. É isso que tá tocando aí, galera. A gente tava tocando de trilha para pro nosso querido Alan, nosso ouvinte Alan, Institutionalize It. Alô? Tá bem, eu voltei agora. Voltei. Deixamos. Agora nós temos o pacto, que foi eu que produzi, então eu tenho que ser um pouquinho mais sobre. Ah, tá. Só tu que produziu? Foi tu também, meu bem. Tá bom. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu. Venha para o Pacto da Semana. Sometimes I try to do things, it just doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. And like, I try hard to do it, and I like take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. Agora a gente vai usar como trilha o resto do programa inteiro. Suicidal Tennis. A gente já tava o mesmo verso, né, na música do Magrão. Não era do Magrão, era do GOG. Do GOG. Então o pacto de hoje é uma mirabolação que eu vou ser desertado aqui no programa. Um pouco Molina vai me dar um sopapo. Eu também, eu fui partícipe dele. Fomos. Fizemos um pacto aqui. Mas foi em boa vontade, porque isso tá chegando e a gente não tem como evitar. O que que é? Nós fizemos uma reportagem sobre o uso de iPads e iPhones na música. A cara do mulher. Não faça a cara de escrotíssimo, homem. Tem muita não gente é, usando. Não é tão ruim, Molina. Não é tão ruim. Podia ser pior. Podia ser pior. Tem gente que faz pior. Tem. E sempre tem. Sempre tem. Tudo tem. Tem gente que usa instrumento também é ruim. Mas assim tipo também eu? Tem gente que faz coisas boas. Essas foram as que a gente achou aqui. Então a gente fez... O que que tá aí? Meu, eu sei. Eu tô falando que eu tô fazendo zoeira aqui, tu acha que é novidade? É intencional. Imagina, então, imagina 24 horas, qual é? E aí vocês... Fazer um loop eterno aqui, só eu falando. Isso é... Ah, mas isso é bom. Isso é diversão, isso é relacionamento, isso é o Santa Demo. Isso é rock, bebê. Tá. Ah, vai, fuck off. Então, seguindo a reportagem, a gente trouxe algumas bandas, alguns estilinhos. Gente que tá usando aplicativos, tá até tocando, usando instrumentos de iPad e iPhones. E tem algumas coisas bem boas, então vamos ouvir a reportagem. Produzir música há tempos não é mais restrito a gravadoras. Com tecnologias como gravadores e fitas cassetes, várias bandas puderam gravar suas músicas em casa, mudança que tanto democratizou a produção de quem já estava na cena, como deu suporte a toda a música alternativa que estava por vir. O que foi o caso do estilo lo-fi? Explicitamente baseado na produção caseira, ou, como o nome diz, de baixa fidelidade. Seguindo nessa linha, várias bandas tiveram a oportunidade de fazer suas primeiras gravações, como foi o início do Dinosaur Jr. e do Guided by Voice. Na atualidade, gravadores e fitas cassetes não são mais comuns, mas a música se tornou menos democrática. Ao contrário, a internet trouxe novas possibilidades para quem tem e quer ter uma banda, e junto com ela, novas tecnologias que tornaram ainda mais acessível a produção de músicas. Um bom exemplo foi o último álbum do Gorillaz, lançado em 2010. O disco The Fall foi gravado e produzido no iPad do vocalista Damon Albarn durante a turnê do álbum Plastic Beach. E Enquanto estava viajando para os locais da turnê, Damon tocou em sintetizadores portáteis gravados diretamente para um iPad. Com todos os sons capturados e prontos, eles foram mixados em estúdio para serem lançados de surpresa em dezembro de 2010. Aproveitando essas tecnologias, várias pessoas têm utilizado aplicativos para suas gravações, tanto que vem surgindo bandas na internet especializadas em produzir e até tocar em iPads e iPhone. I do what I want to find my own vitality, the big things and the small ones. I do what I want, but take responsibility for all that I am and the things that I do. Exemplo é a banda austríaca iBand, que se considera a primeira banda de iPhone, e a banda North Point, que fez versões de músicas natalinas com iPad e iPhones. Sometimes I try to do things, and it just doesn't work out the way I want it to. And I get real frustrated. And like, I try hard to do it, and I like take my time, but it just doesn't work out the way I want it to. It's like I concentrate on real hard, but it just doesn't work out. And everything I do and everything I try, it never turns out. It's like, I need time to figure these things out. There's always someone there going, hey Mike, you know, we've been noticing you've been having a lot of problems lately, you know? Maybe get away. And like, maybe you should talk about it, you'll feel a lot better. Nossa, ouvinte nunca mais vai pedir música aqui no programa. Um loop eterno agora. Então vocês acabaram de ouvir uma mini reportagenzinha que a gente fez, trazendo algumas coisas novas sobre aplicativos, sobre gravar coisas em iPhone. Tanto que é que... O que tu achou, Molina? Não gusta muito. Foi editado no Audition. No Audacity. Mas a gente gravou em iPhone. Tá bom? A boa qualidade, né? Tá. E também, a gente gravou em celular. A cara dele de desprezo eterno. A gente tenta revolucionar, a gente tenta vanguardizar, não. O senhor é um velho arcaico? Que isso? Acabei de ganhar um foda-se do Molina aqui. Vai ser guardado pra minha história. Não é pra tanto, olha. Então a gente fez uma... Se o pessoal quiser conhecer mais sobre os aplicativos, tem aplicativo tanto pra gravar som, tem muitas bandas que usam, principalmente se tá, não tem instrumento na hora, vem alguma ideia, quer passar um som, quer testar alguma coisa, muita gente usa editar som. Tem vários no site do Google Play, ou podem procurar na internet, tem vários aplicativos, sejam de instrumentos, seja para edição de som, seja de sample, seja de... Além de ser divertimento para as pessoas, também virou algo mais profissional também para músicos. Claro que alguns deles não vão descartar o original mesmo, mas tem alguns aplicativos que talvez não sirvam tanto para profissionalizar, mas para treinar. Pra quando não tiver, talvez, um instrumento, usar algum aplicativo do iPhone ou de algum Android para que possam facilitar, assim, eu tenho uma ideia, só que eu não sei como escrever agora, como deixar isso concreto. E isso eu penso que é bom para música agora. Tem até aplicativo de partitura que tu pode escrever música no iPad. As coisas são muito complexas. E eu vi que tem, tipo, tem cabos pra entrada, tu pode conectar a tua guitarra, o teu equipamento no iPad pra gravar, que nem o... Cabo MIDI. O cara do Gorillaz fez. Tem vários... Claro que tem instrumentos, que nem a iBand, que eles tocam com instrumentos aplicativos. Mas tu pode gravar instrumentos reais, só gravar no iPad e depois mixar em outro lugar. Mas claro, eles ficam também limitados, né? O aplicativo não vai ter todas as oitavas do piano para que eles toquem. É bem restrito mesmo. Tanto é que ele só tem duas músicas. É, gente. Tá, mas agora vamos largar o pacto e vamos para as moleiras do rock. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos, elas são endiabradas. Isso, em todo som que faço, mando ideia pro seu filho. Brasil pra frente, nosso povo unido. Digo que atitude não é dedo no gatilho, e ele insiste em praticar exatamente isso mesmo. Mãe, escuta isso. Dois, três, quatro discos. São isso quatro aí anos seguidos. E tá muito zoeira hoje. Cara, meu, acordei. O outro apresentador está falando isso pra ti. A técnica falou isso pra ti. Já fui ofendida. Não, ofendida não. já fui ofendida. Estou valendo todos hoje. Nós temos aqui pra manter a zoeira nosso querido Guilherme Gami, que e tá aí, bocejando galera? Aí. E aí, pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu tenho a pequena impressão que a gente desistiu da profissão hoje, né? Não, cara, a gente tá levando só, a gente tá levando de boa. A gente tá levando de uma maneira mais contraída. Yeah. A gente tá levando. Mas pro Endiabradas, como a gente tinha chamado agora há pouco, vocês chamaram no caso, eu trouxe a indicação da Laís, enfim, nossos problemas técnicos foram falar um pouco mais alto essa semana, eu acho. Essa as semana, acho que nada que a gente tinha combinado na reunião deu se permaneceu. Muito certo, mas enfim, daí eu tava falando com a Laís, nossa querida editora de hoje, sobre alguma banda pro Endiabradas, fosse legal, diferente, enfim, alguma banda que eu tava sem muita ideia. Ou sem muito tempo pra pensar, enfim, e correr atrás. E ela me indicou a General Blues. E aí eu fui ouvir o som e eu achei muito interessante, Que... Porque, tipo... Mulheres no Blues é uma coisa que já é meio... Não digo corriqueiro, mas é uma coisa que a galera conhece, a galera sabe que teve, sabe? Tem Aretha Franklin, tem outras mulheres de um blues bem de raiz, que elas são conhecidas e são famosas por fazerem esse blues. Só que esse blues que a General Blues toca é um blues, como alguns veículos de mídia que eu tava vendo comentaram, um blues contemporâneo. Que eu julgo um blues contemporâneo como um blues mais texano, aquele blues mais anos 70, um blues mais anos 80. Uhum. Aí tem Steve Ray Vaughan, por exemplo, que é a personificação do blues texano, na minha opinião, e um dos melhores guitarristas que eu já ouvi, sabe, em alguma gravação. E aí eu achei interessante que essa banda, ela traz esse estilo de blues mais contemporâneo com um vocal feminino, que é uma coisa que eu, pelo menos, não tinha visto ainda para esse estilo de blues, sabe? Aquele blues sofrido, aquele blues dos campos de, enfim, algodão, trigo, milho e tudo mais. É um blues que o cara já tem uma noção, já tem um conhecimento que as mulheres também participavam. E então, todos os movimentos de outros gêneros musicais que vêm disso. Mas esse blues mais texano, eu ainda não tinha visto uma mulher cantando. E eu achei bem interessante e valeu a dica da Lais. A banda é uma banda paulista, enfim, ela foi fundada na cidade de Franca, paulista, paulistana, enfim, em 96. Foi fundada pelo Fabiano Salmazo, que é o Coelho, e o Ricardo Fadu. E o grupo traz esse blues bem de origem mesmo, algumas misturas de rock, soul, funk, enfim. É bem interessante. B.B. King, tu vai ver as influências de B.B. King. Também trouxe aqui uma música pra tocar, que é uma regravação de Pride and Joy, do Sim. Steve Ray Vaughan, por exemplo, que vai trazer e vai mostrar como que é bem o estilo deles. Né? E essa mistura de estilos e influências foi com o que fez o grupo trilhar o caminho dele pelo cenário, que é principalmente o cenário de São Paulo, né? Que eles tocam em eventos do Sesc e tudo mais. A formação da banda é a Tatiana Bragagnolo no vocal, o Ismael Derucci no baixo, Fabiano Coelho, que é um dos fundadores, na guitarra, Ricardo Fadu, que é o outro, na bateria, e Vinícius Greco no teclado. Eu acho que sobre a banda que eu te comentar era isso, então... Roda aí, Molina. Novas das músicas? We'll be right back. not welcome. You're never, ever, ever gonna be welcome. Pick up her thing, oh, pick up her thing, pick up, yeah, yeah. All my friends cannot trust him, I don't care about what they say. People are always trying to win him, but I'm always find my way. If I had another chance, in my house, you not welcome. You're never, ever gonna be welcome. Never, ever, ever gonna be welcome. Ooh, anymore. So big up your things, go back to the place that belongs to you. Oh, pick up your things. Pick up, yeah, yeah. We'll be right back. you feel mad, dirty mad. There's my silly little town. She's my blind joy. Oh, she's my thrill, baby, man. I'm only lovely. Várias pessoas, e o que seria um fim de semana foi um banho de sangue. O rabecão não parou um instante, a cada depoimento um arrepio. Um pai confirma ao vivo, é mesmo do seu filho, um corpo quase irreconhecível, vítima de uma sessão de tiros. Só quem perde sabe, e eu concluo, mano, periferia segue sangrando. Então voltando agora, e finalmente citar as músicas que tocaram, o pessoal tá anárquico comigo também, hein? Todo mundo tá anárquico aqui. Campanha, mande um foda-se pra mim. Detalhe que ninguém falou isso. Isso foi piadas internas. Foi piadas internas. Né? Todo mundo manda um foda-se. Eu tô triste. Eu tô meio blues hoje. Então, seguindo da General Blues, vocês ouviram Pride and Joy, que é um cover. Cover do Steve Van Von. Antes. Rony Von. microfone bom. Tô brincando. Aí, aí, ó. É ele agora, viu? A culpa é minha? É... Antes, In My House. House, né? In My House. E a primeiríssima, Cheyenne. Cheyenne. Eu falei meio portuguesado aqui. Não, mas tudo bem. Olha. É o que dá, a gente tá nos, nas redes também, a gente vê essas troças. Então agora, como eu comentei, nós temos a volta do garagem. Não sei se precisa de vinheta. Não, não precisa. Tá, não já precisa. Que ele vai, já que a Molina ele vai voltar, tava ali querendo, mas não precisa, né? Já que vai voltar, a gente já falou. Então pra essa continuação do garagem, a gente vai falar sobre um lançamento que a gente mencionou semana passada, que é o lançamento do novo EP da Xander, que é o EP Teaser. O lançamento da banda carioca foi lançado em 30 de abril e o EP serve como um aperitivo, um teaser, como eles brincaram assim, no nome do EP deles, que deve estar disponível em formato físico já em breve, que vai ser um teaser para um novo disco deles, que vai ser lançado ainda nesse ano. Então esperamos o resto. O show de lançamento desse EP teaser vai ser na cidade de Maringá, hoje à noite. Hoje à noite, então quem estiver em Maringá, estiver pegando, não sei como, a Rádio Universidade. Pega? Tá pegando? Estão falando para todo o Brasil agora? Todo mundo! Nós estamos na internet, falando para todo mundo, show da Xander em Maringá hoje de noite. Então se ligue no pessoal de Maringá, todo o pessoal do Brasil, América Latina, Groenlândia. Todo mundo. Ah, mas também, isso é bom, né? Alcance nacional, alcance mundial, alcance pela internet. Isso é bom, cara. O pessoal todo mundo pode nos escutar, né? Só não escuta porque não sabe, né? Ou não quer. O pessoal não sabe. O mundo não, né? O mundo conhece Santa Dema. Não, como não? Olha, deve ter alguém que deve nos ouvir. Tá, vamos largar a zoeira aí que o tempo já tá apertado. Tá. Então, na sequência de sons, nós temos a Xander com É O Que Temos Para Hoje, exatamente, né? Depois, Xander com Viva Rapaziada, eu tô adorando o nome dessas músicas. E também o novo disco da Plastic Fire. O novo disco da Plastic Fire que foi lançado nesse mês, que é uma puta de uma sonzeira, pesadíssimo, hardcore. Até a Laís fez um sinal de positivo. Então a gente vai tocar também, além do Xander, Vazios e Complexos, da Plastic Fire, e também Vida Real. Então, a sobriedade se impondo aqui, a gente. Não achou as músicas, homem? Ah, mas toca o que tu achou, então. Tá, então vamos falar um pouquinho mais da Plastic Fire também, que eles... só um pouquinho. Eu só fiquei com uma dor de garganta, desculpa. Hoje em dia tá essa mudança de clima. Mas é que também, além dessas bandas que a gente falou, a gente fez uns quatro bandas pra garagem. E a Plastic Fire a gente fez por causa do lançamento do disco novo e também a Xander por causa desse novo EP. O que ficou bom, e a gente já tinha tocado o Xander. A gente já tinha tocado o Xander numa ocasião, que a Andressa tinha tocado uma demo de Viva Rapaziada. Ah, eles também estão fazendo show hoje. Pra todo mundo, quem estiver ouvindo do mundo, tem show da Plastic Fire em Acaraju, no Caverna Rock Bar, hoje. Uhum. E eles estão com algumas sequências de show pelo Nordeste. E depois eles voltam pro Rio de Janeiro, cidade natal. Estado natal, agora não sei direito. Então, acharam aí, meus bens? Que eu toco? Trancou o PC das músicas? Vamos cantar aí, galera. Não! Não! Ah, vamos relembrar as redes sociais, já que trancou o PC, não dá pra rolar. Vou tocar de novo uma grande. Ah, é, né? O melhor de tudo é que a gente tá conversando esse troço ao vivo, né? Tudo acontece ao vivo. Então, especialmente hoje. Especialmente hoje que vai acontecer tudo. É realmente que nem a primeira música. Eu acho que foi o nome da música. É O Que Temos Para Hoje, que tá com o PC. Mas a gente pode. A gente pode também tocar agora na. A gente vai falar, já que é um programa também que a gente dedicou ao Magrão, a gente também vai tocar mais duas músicas dele. Exatamente. Só pra relembrar, mas isso é mais no final. Talvez a gente não toque, né? Porque o computador trocou. Não, a gente vai tocar. Vai tocar? Tem certeza disso, Molinão? Então, o que a gente pode falar mais aqui, já que as coisas estão fora? A gente vai... Cara, também... Eu acho que foi um dos maiores alcances no, na nossa página no Santa Demo. 4 mil. 4 mil de alcance pra ver todo, toda a arte que a gente fez. Ah, tá rolando agora. Vai tocar as músicas. Eu tô quase chegando, mas eu dei. Aí depois eu chego aí. Cansados de opinião.

Então, na finaleira do programa, vocês acabaram de ouvir Plastic Fire com Vida Real, antes vazios e Complexos. A Zander com Viva Rapaziada, abraço pra galera aí da técnica que não tá prestando atenção em nada. E primeiríssima é o que nós temos pra hoje, pra finalizar o programa, né, e pra dar pau no computador. Vocês estão meio sérios aí, eu vou zoar vocês. Então, assim, uns últimos três avisinhos de notícias aqui pro Santa Demo. Uma é que já está rolando as inscrições de músicas para o Festival Música das Rádios Públicas do Festival de Música das Rádios Públicas do Rio Grande do Sul, em que participa a UFSM. Então, bandas, artistas, artistas de ruas. Pessoal que acompanha o Santa Demo e tá a fim de divulgar o som. Pessoas que sabem tocar, que sabem fazer música, mano, venham até a Rádio Universidade, até aqui na reitoria. As inscrições, pra dizer, as inscrições são feitas presencialmente. Presencialmente ou por correio, mas todos os dados estão no site da Rádio Universidade, ufsm.com/rádio. São feitas presencialmente aqui na Rádio Universidade, aqui na reitoria, das 9 horas até as 13 horas. Que é feito aqui, ministrados pelo nosso querido Renato Molina, que está chefiando isso. São músicas, só serão aceitas rock, pop, blues, MPB e instrumental. E também, outro aviso, hoje, em homenagem ao nosso querido Magrão, vai rolar uma roda de rima lá na Praça dos Bombeiros, às 7h30 da noite. Então, quem puder ter um tempinho para referenciar esse grande cara da música aqui de Santa Maria, chega lá. E também, segunda... Tem show da Geringonça na Feira do Livro. Isso. Também tem a Feira do Livro rolando essa semana. Então, quem quiser pode curtir lá a literatura, que tem tudo a ver com música também. E o show da Geringonça para animar, que vai ser segunda-feira, às 7 horas, lá na Saldanha Marinho. Então, sim, essa é a nossa, sim, agendinha. E acho que a gente pode fechar o programa de hoje com a homenagem que a gente pretende fazer com o Magrão, sem zoeira, sendo sóbrios. Então vamos tocar a música Saiba Seu Papel. Então, feliz. Que é muito boa essa música, cara. Então, é muito, boa tarde pra todos, bom, e aproveitem esse dia. Adeus. Saiba seu papel e invada o cenário como um lobo, e não como um porquinho fofo. Quero meu pedaço do bolo, porque eu sei que é meu já faz um tempo. Saiba seu papel e invada o cenário como um lobo, e não como um porquinho fofo. Quero meu pedaço do bolo, porque eu sei que é meu já faz um tempo. Eu tô na busca, cantando, fazendo luta por mim, pela minha quebrada, mantendo viva a minha cultura. Ser artista popular é bom e você sabe, escrever com coração, cantar a verdade sobre a escola, melhorar a qualidade. É uma migalha, existem cotas na universidade. Brasil tem muito a fazer, tem muito a pagar. Mas eu amo meu país, rapá. Que é foda ver os pretos falando mal dos pretos. Alguns não têm respeito pela música do preto. A vida ainda tá difícil pra um montão de gente. Tem uns merda, compra um carro e anda todo sorridente. Mandam eu me calar, que não dá pra questionar. Jovem bom é o que acata as ordens pra não apanhar. Tem vários que acata, se rebaixa, se esculacha pra poder pegar o ossinho, igual um cachorrinho. Ser humano vazio, mano, pobre coitado. O sistema tá te tornando um ser humano de plástico. Curizada quer curtir, ouvir um som, se divertir. Não tem uma praça ali, no skate ou pra bike, sobra tempo ocioso. Que vai pras brigas, cocaína ou se afundar no crack. E aí toma proporções que até a gente não aguenta. E a única solução parece ser o 190. Cadê o poder público? Onde ele tá? O dinheiro eu sei que tem, onde ele tá? Mas tô ligado que a gente ouve o rap e abre a mente com a rima contundente. Quem escuta vai sorridente, Babilônia sobrevivente. Ah, eu sei que sou do rap, eu vou que vou, descarregando meu flow sem esquecer meu papel. Sem esquecer meu papel. Saiba seu papel e invada o cenário como um lobo, e não como um porquinho fofo. Quero meu pedaço do bolo, porque eu sei que é meu já faz um tempo. Saiba seu papel e invada o cenário como um lobo, e não como um porquinho fofo. Quero meu pedaço do bolo, porque eu sei que é meu já faz um tempo. Saiba o seu papel, negou. Saiba seu papel, negar. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar.

sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Tierra de la sierra, al pie de los magallanes, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía, que al despertar la mañana alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan. Traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti. Señores, le contaré que yo el domingo me caso. Tráiganme 100 espinazos y madamas como flores. Yo tengo muchos licores para la mesa de adentro, la de afuera al mismo tiempo. Y sacaré por tinacas y le digo con confianza: vengan a mi casamiento. Tengo 50 carneros, también 200 capones, serviciales son mis peones y otros tantos de leñeros. De papas son dos graneros y eso dirán que no es cierto. 200 pavos hay muertos para hacer un estofado. Amigos hay invitados, vengan a mi casamiento. Yo tengo que festejar primero por mi pariente, porque tengo que servirle 10 barriles de aguardiente. De mis telas tengo 20, la cocinera no cuento, servicio tengo 100% para poner en la mesa. Y les digo con franqueza: vengan a mi casamiento. Yo con tiempo me prevengo para atender a mis amigos, porque tengo que servirle 40 pipas de vino. Hay tabaco de lo fino, de bueno, pa' que les cuento. También hay alojamiento para el que quiera alojar. De comer no ha de faltar, vengan a mi casamiento. Para toda la compañía, varillita de sarmiento. Si no quiere pasar hambre, vengan a mi casamiento. Yo no he invitado a Naiden, porque no hay nada que darle, asiento donde sentarse. No ha querido prestar Naiden, y todo en el casamiento se ha vuelto puro pelambre. Y todo en el casamiento se ha vuelto puro pelambre. Ver a mí.